Maria Cópia, 1012. Papapá, Mike, Eco Delta, direto Manati, reporte fora da CTE. Autorizado, Trip, chame táxi. Fox, bom dia, senhora de indicação, chegada Mari, desça e mantenha nível 050. Lima Alfa, Yankee, na Quebec, vai chamar a tua 1895. Lima Alfa. Acho que você é uma tempo de sonho agora de cruzamento. É uma aeronave de colonão no centro. Controle Salvador, 5217 estabilizado. Trip 5217, complete final, chame torre, 11895. 11895, certo. Acho que você é autorizado, pista 17, Lima. Na Lima chamará o Sol em 1219 para ingressar no pátio de volta. À direita pela pista. Vai virar à direita agora pela pista, na Lima, a sua primeira esquerda, depois chamará o Sol no 219. Sol Salvador, 5217, estabilizado, ILS. X-ray da pista 10. 5217, continua a aproximação. Agora a atualização para pouco. Nosso escoto, 5217. Torre ou Delta fora do solo? Mike Eco Delta decolado aos 4:30, chame controle 2019. Chamara controle, Delta, graças a volta. 443, American 980. Hit the squawk again, please. 5443. Clear to receive as filed, Puka departure, left turn, Arakaju transition, climb maintain 330. Departure on 120.8 squawk 5443 American 980. 10-1-1 for West 2, start up and push American 980. 980, thank you. Visuais para ingresso no corredor Caixa Pregos, desça para 1.500 pés. Ajuste ao 092. Reportar no través do portão 5. O Delta decolou de. Tá pra Manati, vai manter o pés 1-2, Delta. Mike Eco Delta, direto Manati da presente, reporte fora da CTR. Direto da presente, reportando fora da CTR, Delta, grato, até volta. Com a Índia para o Galeão. Número 4, ele 12, estão instantes. Vem aqui para o Galeão. Ao estacionar o Salvador Dias Dávila, 500 pés. Decolada em Rimar com coordenação com a torre 1895. O controle 128. Vai decolada em Rimar com Proa Norte. E o transponder 0110, o hotel Atenolo. Esse, vou manter nível 075. Quantos a bordo? Chame 1895, hotel Atenolo, bom voo, até o regresso. 299, copia. Pisado Campinas, nível 360, a rota Alpazolo 1-6, pista 1-0, curva direita da El Lida Bridge, controle 1920-8, transponder 5442, o AG 429. Da El Lida Bridge. Caso do reporte para Foxtrot, Santana 625 com 71 na borda, 4h40, Alterna, Goiânia. 6225, direita, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Ponte direita, ponto de espera 1895, 1012, graças. Uma trabalhada, vamos trabalhar. Comandante, 345, protáctico, de 1903, 1250, ao terceiro do Porto de Ouro. 5345, livre de Tátil 3, parte principal, Wind Off, ponto de espera 1895. 1012, boa viagem. Parte principal, Wind Off, ponto de espera 1895. Golf Sierra, livre de seguindo a da ponto de espera 1895, boa viagem. Tátil Azul, vento aqui em Salvador, 070 graus, 949. O ajuste 902, reporte para o solo. Alfa Kilo, parte 352. 3304, copia. Pronto, 4304. Autorizado Brasília, nível 380, rota Fisulão 97. Pista 90, curva à direita, saída a OLF. Controle 120, décima 8, transição 5452, então 3304. Chané 6225, a linha decola da 10, vento 070 graus, 129. A linha decola da 10, na 229. Correto, no pátio, no portão 4, chama para posicionamento 3304, data. Amará. Posicionamento do 933. 923, portão 612. Autorizado, chama táxi. Porta o táxi, vou na frente. Gente, fora do solo, a 5-1, mantém a mesma. 605, copia. Copia, prossiga. Salvador Galeão, 360, Pesolo 10, pista 90, direito da Euleda Bridge. 120, 8, transponda 5451. Voa no 605. Apesar do Galeão, nível 360, via Pêndulo 10, saída da EL, pós EL, voa Leda, pós Leda, Bridge, 208 é o controle, 451 da Gol no 605, posição 5. Chame para posicionamento no 605. Chama lá. 6312, pronto para cópia? Pronto, 6312. Autorizado Recife 350, Peruíbe 58. Pistão 0, curva à esquerda, saída Pucaracaju. Controle 120, décima 8, transponda 5450. Autorizado 350 para a gente, via Turismo 58, da altura da esquerda, Pucaracaju. Controle 108, 5450, transponda da saída 390. Correto, portão 10, chama pronto. Sabotando Lima do Lugol Eficiente, plano modificado 1052. Desça para a atitude de tráfego local após 2500 frequência livre. Controle Salvador, bom dia. Chanel 6225 no perfil da Momo. Chanel 6225, contato radar, saída Momo, suba para nível 320, bom dia. 320, saída Momo, bom dia. Olha o Papa Romero, Serra, Salifato. Está recepcionando o localizador. Gente, chame torre 1895. 10 a 3 milhas do externo. Gentileza agora. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu Serra, Charlie Fox. Papa Romeu Serra, Charlie Fox, bom dia. Cuja aproximação, aguardando pistolinho, viu o ajuste no 0 no 2, eu posso baixar do que travado. Gente, já estabilizou, sem condições visuais. Cidade de pouso para na pista 17, Serra Charlie Fox. Sete Paulo Romeu, Serra Charlie Fox. Reporte para o cancelamento do plano, confirme o passo de estacionamento. Afirmativo, para o cancelamento. Confirme o passo de estacionamento, Papa Romeu, Serra Charlie Fox. Ao hangar da aérea, está. Onde eu posso para o cancelamento? Passar. Taxi 180 a bordo, precisando de 49, alterna o galeão. 923, V-Taxi, pátio em Jalfa, quanto espera 1895, 1012, boa viagem. Pátio em Jalfa, 1892, bom dia, obrigado. 21, do Céu, 78. 208, Oscar, como você é? Olha, Céu, pelo foco. Resolve para a pista e passa o cancelamento. Oscar Golf Sierra, tem coluna zero, passando 800 pés. Papa Tango Oscar Golf Sierra, bom dia, contato radar, saída Coral, subo para o nível 100, 30 Coral da presente. Direto Coral da presente, subindo para uma centena, Oscar Golf Sierra. Meu Golf Vito, vou coordenar com a sua linha. Passada aos 55, curva à esquerda, aposta na final da 17. Confirma a passagem? Reposta na final da 17, o Papa Romeu Serra Charlie Fox. Passa na final, Serra Charlie Fox. Vou confirmar isso, não é, Serra? Afirmou ajuste no 0 no 2. Controle Salvador Oxané 6225. No 9-3-3, mantenha o pote espera. Seu pote espera, vou lá. Operação Oxa 6225. Eu aguardo, obrigado. Papa Romeu Serra Charlie Fox, táxi do avistado, livre pouso na 17, o vento 080 graus, 09 nós. Vente atrasado, pouso no 7, Serra Charlie Fox. Azul 4299. 080 graus 09, decolagem da 10. Chantag. Vou chamar para ataque, 4299. 09, relógio do. Lembrada, tripla lima de cabeceira. Papa Romeu Serra Charlie Fox, trote no solo 58, autorizado o backtrack, reporte pista livre.

Sim, eu mantenho nível 075 sob vigilância. 1225, chame centro em 12545, secundária 12685. 2545, 2685, bom. Obrigado, igualmente. Salvador, American 980, gate number 11, ready to push back to start. American 980, clear Z, push and start up, report to Red Vortex. Push back, start up, we'll call you for taxi, American 980. Ah, 3304, aguarde um minuto para puxar o sinal, mantém a posição. Mantém a posição, aguarde 3304. Controle Salvador, gol 923, bom dia. Mantém a saída da EL, sul para nível 360. Da EL, 360, gol 923. Cidade Salvador para a Vitória da Conquista, nível 100, VCT, decola pistão no site, primeiro curva direito, saída aba, após direto Vitória da Conquista, responde 5162, controle 120, decimal 8. Confirma o protegimento correto, confirme o pátio que se encontra. Do controle, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Dois outros podem, Romeu Golf Vito. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, informe destino Valença. Agora de autonomia, terra liberada. Ferreira, ciente, copiado. Decimal 95, altímetro 1012. Azul 4299, confirma informações táxi. Táxi 93. Confirma quem chamou o sol, por último. Confirmando. 93 a bordo, 4 de autonomia, alternando Ribeirão Preto, solicita táxi. táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, ponto de espera chama em torre, 1 no 8 decimal 95, altímetro 1 no 0 no 2. 1 no 0 no 2, tem Índia táxi, ponto de espera 1 no 0 via Juliette Alfa, ponto de espera torre, 1 no 1 no 8 no 95, azul 4 no 9. Chame chamado para pouso, Romeu Esquadrão. Romeu Esquadrão, pouso 3. São 3304, informa que irá aguardar 2 minutos para início do push, devido a uma aeronave terminando o push para iniciar o táxi para o ponto de espera. Salvador, tá 3663? Tá 3663, ciente da informação, Juliette. Ciente da Juliette, 3663. Tá 3663, aguarde 1 minuto pra conta. Aguardando. Para o táxi, gol 1605, 1183 a bordo, Campinas, 323. 4299, pronto no ponto de espera 1-0. O azul está autorizado ali a decolar a pista 1-0, vento de 060 com 8 nós. Vem lá decolar 1-0, azul 4299. Empate de alfa, ponto de espera 295, está com 1-83 a bordo, Campinas, 3 horas e 26. São 3663, pronto, cópia. Prossiga. São 3663, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 340, via Upezu 1-6, decola pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta Upezu 1-6, transponder 5461, no controle 1-20-8. Autorizado Guarulhos, 1340, via Pernambuco 1-6. Decola da 1-0, curva direita na saída da El. Leda, Bridge, intercepta Pernambuco 1-6. Transponder 461 e o controle 1208, na 3663. Na 3663, protegimento correto, reporte pronto para a puxificação. Na 3663. Sábado, American 90, taxi runway 10. American 980, approved taxi to holding point via April 1, India Alpha, on holding point call tower frequency 118.95, KNH 10 12. 1012, apron India Alpha, hold to the runway 118.95, American 980. 5, chame centro 1251, 1-3325. Coordenação com a equipe de solo, autorizado a iniciar a puxa acionar. Após a América, está autorizado, então, 3304. Se desça para o 050. 050, obrigado a mão. Ciente. Bono 072, chame torre 1-8-95. 1895, Maria. Após a passagem do Boeing 757 da América, sua retaguarda em coordenação com a equipe de solo, autorizado inicial pushback e acionamento. Autorizado pista no 0060 graus, 629. Leve pouso, gol 1072. Equipe 5221, tenho pré-autorizado nível 200, deseja modificar para 180. Eu copiei esse mesmo. Equipe 5221, aguarde mais 1 minuto para conta. Saúde Salvador, bom dia, azul 4299. Azul 4299, contato radar saída da El, sul para nível 360. 360 4299. Aéreo Semicentro na frequência 1251 até a 1-3325. 251-3325, bom dia. Trip 522 ano autorizado em Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, DCT, decola pista 1-0, primeira curva direita, saída A, boa após direto, Vitória da Conquista, transponder 5464, controle 120, decimal 8. 00 aprovado, Conquista, DCT, 1010, a pista, curva direita, voz, árvore, saída, depois DCT, 5464, transponde, 208, o controle trip 5221. Trip 5221, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Reportará. Lima tem o B05. Lima tem o B05. Firmando para papai Charlie Serra Tango? Vitor Mike Quebec, autorização para Cairo Lorenzo? Aguarde um minuto, Vitor Mike Quebec, confirmando o centro da informação Juliette. Então, aqui Quebec é autorizado para Salvador, para Cairo Lorenzo, o nome é o Pés, corredor Axé, decola pista no 7, curva direita, transponder 0161, no controle 120, decimal 8, confirme, Pati, que se encontra. Sinais 6311, livre de restrições, desça para 2010, edição 0. 1-0-1-2, o ajuste. 1-0-7-2, autorizado, táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Vitor Mike Quebec, cotejamento correto, confie em pessoas a bordo. Vitor Mike Quebec, confirme novamente, escuto baixo. Vitor Mike Quebec, ciente, para acionamento de táxi, chame torre 198, decimal 95, altímetro 1012. Ciente, Golf, Papacé. Golf, 312, táxi 143, 4 horas. Auxiliar na Salvador. Xana 6312, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chame torre, frequência 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-2. Informa que será o número 2 para decolagem, seguindo um Airbus 320 da TAM sua frente. Indy Alpha, ponto de espera, quanto? TAM 3304, 1-62 a bordo, 4 horas e 30, cantina no Paraná. Decolagem, saída da EL, suba para o nível 360. Da EL 360, gol 606. Noite, decimal 95, altímetro 1012. Confirme autonomia. Em alvo, ponto espera 1895, altímetro 102, autonomia 4 horas e 30 minutos. Sim, está 3304. TAM 3663, confirmando, pronto para push? Pronto, 08. TAM 3663.